Yeah, okay. Yeah. Com seus seguidos e a estrela o luar, envolvida ao abrigo do seu mistério sensual. Nessa noite, rememorando a história, o meu pensamento estalou sem demora. O invólucro do meu alinhamento limpo despejou em mim todo o fel que ainda sinto. Não fugiu olhar aos trapos da nossa nudez e ao nor da miséria que em mim se fez. Só carrega a tristeza quem não conhece a alegria. Lágrimas nunca foram uma boa companhia. A tristeza e a solidão humana que vos apresento são os efeitos do fruto da árvore do conhecimento. A tristeza cedo ou tarde sempre encurta a minha busca pela felicidade. A morte me faz revigorar a vida, aliás, a guerra me fortalece na luta pela paz. Nessa noite não hissei bandeiras de alienação. Olhei mais de perto com inteira devoção. Mas a fome foi maior, o frio mais constante, a violência mais abutadora e viciante. Me afoguei em solidão e desencantos, e pelos erros a minha vida perdeu o encanto. Senti a dívida sem complacência, e da dívida a recomendação da coerência. A derrota me faz forte para vencer outra vez. A hipocrisia me torna verdadeiro na minha pequenez. O não me faz criar o sim e com fé. Um tombo me faz sempre continuar em pé. Um longo caminho me faz andar com êxito. Uma grande batalha me transforma num exército. Mas só o amor me faz viver e ser útil, sem desejar algo melhor, pois seria uma busca inútil. Things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. A saudade só dói quando transmite solidão. Entoei hinos de coragem para os meus irmãos, hinos motivacionais para ir com a nossa gente. Além de uma vida cercada a tangentes, bons escritores escrevem de tudo e sobre todos. Eu escrevo de tudo e sobre todos do meu modo. O que significa silêncio? Se me permitam perguntar, as boas coisas são ditas no silêncio de um olhar. Mas se ficarmos em silêncio, sei lá, que história iremos contar? Com silêncio viajamos sobre as nossas lembranças, refletimos sobre as nossas esperanças. E assim mantemos a vontade de sonhar, alimentamos a saudade de quem queremos amar. E de tudo o que fizemos ficou claro e pronto. Sintonizei-me com tudo que sinto e parti ao meu encontro. Things will get brighter.